Abraço meu parceiro Fabrício no Raul Manutenções. Tamo junto, papá. Abraço meu parceiro produtor Ângelo Aguiar. Tamo junto, nego estourado. Fim de relacionamento é foda. A marca da aliança indo embora. Ela na balada e eu no álcool, chorando em quatro paredes. Lembranças que ficaram aqui dentro de mim. Momentos que não voltam mais. Ficou pra trás e hoje estou sobrando espaço na cama e faltando alguém pra chamar de amor. Sozinho se você tá falta, ai que vontade de ver você batendo na minha porta com seu show de fazer drama e o palco sendo você nua na minha cama. Abraço meu parceiro Felipe Produlab, tamo junto, né? JM Manutenções, abraço meu parceiro Maurício. Meu parceiro Johnny Grito, estourado. Meu parceiro Radilson Cigano, estourado de Dias Dabla. E burro, burro, menino. Lembranças que ficaram aqui dentro de mim. Momentos que não voltam mais. Ficou pra trás e hoje estou sobrando espaço na cama e faltando alguém pra chamar de amor.